Quadras de Música. Música. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 195ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Hoje, dia 4 de janeiro de 2014, assinalam-se 4 anos desde o início das transmissões da Rádio Antena Web, estação na qual este recanto se insere. Nesse contexto, as quadras serão, acima de qualquer outra espécie, recordativas e, simultaneamente, festivas. E transmitidas a um sábado, excepcionalmente. Iniciamos com um excerto da primeira emissão, disponibilizada no dia 8 de janeiro de 2010. Há quanto tempo, amigos ouvintes? São Tibera, melodia criada e interpretada por Júlio Pereira, foi o exemplo de uma emissão dedicada exclusivamente a canções portuguesas e com a década de 1980 a representar um limite temporal de então. Cerca de 2 meses depois, no dia 5 de março de 2010, o episódio 9 continuou uma série de programas dedicada exclusivamente à música portuguesa, divididas por décadas. Portugal, que tem sido o alvo preferencial das seleções musicais escutadas, sendo assim condizente com o objetivo delineado no início deste espaço. A 5 de março de 2010, a década 1990 serviu como contexto temporal. A voz muito bonita de Teresa Salgueiro protagonizou uma melodia dos Madre Deus, que, na altura, abriram o programa com O Pastor. Ai que ninguém volta ao que já. Nem o que dirigiremos aos contar duas melodias de cada um dos 4 anos de emissões. 2010 ficou assim para trás e, no dia 28 de janeiro de 2011, na 53ª emissão, deu-se início a um ciclo interessante, que representou uma pequena viagem pelo mundo, durante o qual ouvimos canções da autoria de artistas ou grupos provenientes de uma determinada cidade em cada semana. Na primeira paragem, Londres foi o cenário escolhido. A passagem encerrou com aquele que é, eventualmente, o grupo de maior renome mundial entre aqueles que tiveram a sua origem na capital do Reino Unido, os Queen. Formados em 1971, um dos seus maiores êxitos de sempre surgiu em 1975. Ouçamos então Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Oh, mama. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Emissão número 100, transmitida na semana de 30 de dezembro de 2011, foi a última de uma série de 20 programas centrada nas últimas duas décadas da história da música nacional e internacional, pois foram recordados alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. Últimos até 2011, sublinha-se. Iniciamos em 1991 e terminamos a nossa simbólica viagem com Dr. Dre, Eminem e Skylar Grey, o trio que em 2011 trouxe o segundo single de Detox, o terceiro e último álbum de Dre. Atentemos em I Need a Doctor. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm feels like a lifetime ago. But I still remember the shit like it was just yesterday, though. You walked in, yellow jumpsuit, whole room crack jokes. Once you got inside the booth, told you. Like smoke with the friends, some of them I put on, but they just left. They said they was riding to the death, but where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them, all I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you about to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the cracker's ass. Lil' Cracker Jack B, making whack ass backwards producers, I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream, Trey, don't leave us like that, man, cause chegar ao canto da Lua é, hoje em dia, relativamente fácil. Mas, ainda assim, a melhor maneira é com a Antena Web. Às sextas-feiras, pelas 11 da noite, João Silva Ferreira apresenta-lhe Ao Canto da Lua. Um espaço com música calma, serena, onde a comunicação não fica de parte. Aliás, bem pelo contrário. Melhor do que ouvir dizer é ouvir para depois dizer Ao Canto da Lua. Às sextas, pelas 11 da noite, com João Silva Ferreira, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Ora, a minha próxima escolha está... Tua próxima escolha? Sim, a minha escolha. Escolhes tu. Porquê? Sim, escolho eu. Então escolhes tu porquê? Então, porque foste tu a escolher há bocado. Foste tu. Não, foste tu. A tua música que ouvimos não foste tu. Fui eu. Não, fui eu. Foste tu. Foste tu. Não foste tu a escolher. Foste tu, sim. Não, agora sou eu. Não, sou tu, agora sou eu. Não, sou eu. És tu porquê? Porque sou eu. Então fui eu. Então, mas a escolha foi tu, agora sou a minha. Escolhes tu. Ou escolho eu. Sábados, às 19 horas. 7 da tarde. 19 horas. Sete, para quem estás a complicar? Porra, tu pensas que as pessoas são burras como tu? Então as pessoas podem pensar que são 9 horas? Não, é 7 da tarde. 19. 7 da tarde. A seguir às 7 da tarde. Oh, até moço. Ah, e então, são 7 da tarde, não são 19 horas. Para que é que isso? É uma coisa, mas... Sábados, às 19 horas, no Canal 1. 7. Sim, diz às pessoas, 7 da tarde. 19 da tarde. Pronto. 19, não, 19 da tarde é muita coisa, é qualquer mais. 2012, mais concretamente no dia 6 de abril, a emissão número 114 assinalou a Páscoa. Mais uma vez, foi abordado um contexto cultural repetente neste espaço, Jesus Christ Superstar, um musical rock datado de 1973, que arranca com a devida abertura, neste caso, abertura da segunda parte do programa, ou Overture. No mês seguinte, a 119ª emissão, datada 11 de maio de 2012, consagrou melodias interpretadas por grupos corais. O grupo coral Vila Forte, protagonista na referida sexta-feira, interpretou uma melodia popularizada por Zeca Afonso, intitulada Vejam Bem. Vejam bem, vejam bem, não há céu, é batas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao vento na areia, dorme à noite ao vento no mar, dorme à noite ao vento no mar. Situemo-nos no ano passado, 2013. Uma série dedicada a diversos estilos musicais terminou no episódio 155, a 8 de março. As quadras foram não temporais, mas sobretudo estilísticas. E, para dar continuidade à ideia inicial deste espaço, a maioria considerável das melodias escutadas foi portuguesa. Como exemplo, centremo-nos na emissão com referências ao Festival RTP da Canção. Em 1971, Tonicha venceu o certame graças à melodia Menina. Menina de olhar sereno, raiando pela manhã, de seio dormir pequeno, coletinho de lá. Menina cheirando a pele, casado com o hortelã. Menina cheirando a feno, casado com hortelã. Menina que no caminho vais pisando com usura, traz nos olhos o ninho, todo em penas de ternura. Menina de andar de linho, com o ribeiro à cintura. Menina de andar de linho, com o ribeiro à cintura. Menina da saia aos folhos, quem me vê fica lavar. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje contou com um contexto especial. Como forma de assinalar os 4 anos de existência em público da Rádio Antena Web, estação radiofónica na internet, que arrancou no dia 4 de janeiro de 2010, recordamos várias emissões deste singelo programa, 2 de cada ano, no 4º aniversário da rádio. Para encerrar, lembremos a emissão número 168. No dia 14 de junho de 2013, as quadras voltaram a ser essencialmente infantis. ao longo do mês 6 do ano passado, assinalamos o Dia Mundial da Criança, comemorado a 1 de junho. Com destaque para longas metragens da responsabilidade da Walt Disney, um dos filmes mencionados foi Aladdin. Pelas ruas de Agrabah, numa cerimónia pomposa e com o objetivo de se aproximar de Jasmine, Aladdin é apresentado como o Príncipe Ali. Príncipe do Alto da Serra. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Caminho no seu bazar, você já vai ver o grande Ali passar. E quem quiser ver, chegue aqui, mas chegue mais. Os sinos tocando, tambores rufando pra receber o rapaz. Príncipe Ali é esse aqui, Ali a Bábua. Ajoelhar, reverenciar, será legal. Espero que ele os ame, ouvindo o seu salão, saudando seu séquito sensacional. O príncipe Ali reina aqui, Ali a Bábua. É fortão e valentão o grande Ali. Bandidos ele enfrentou, quem mais de 100 derrotou. Quem foi que os espantou? Foi o príncipe Ali. Adoro as plumas. Tem também os mamíferos raros. Parece tudo tão... Não acho, não. É fantástica a coleção. Príncipe Ali, o mais belo aqui, Ali a Bábua. Tem um corpo que eu queria ter para mim. As moças aí se preparem. Abaixe o véu e reparem. Só olhem bem e se amarem no Príncipe Ali. Engalanou e rápido aqui chegou com seu CD.